começo e fim. Tornado 3D, a nave digital. Foi em uma festa com um Jota, sei que eu te encontrei. Nunca mais eu quis saber de separar de ti. Você é o amor que eu sonhei. Nossa história começou em uma festa com um Jota, sei. E agora que te reencontrei, não quero te perder. Jota, sei, eu já sei que te amo. Jota, sei, eu já sei que te amo. Jota, sei, eu já sei que te amo. Jota, sei, eu já sei que te amo. Tony Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. E Rose Martins.

carinhos. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor, não vá, amor, preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor, a minha vida é nada sem você. Preciso de você para viver e ser feliz. Da minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor, não vá, amor, preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor, a minha vida é nada sem você. Não vá, amor, não vá, amor, preciso de você. Não vá, amor. Maestro DJ Robson. Edson Reis e Blanca Willer. Se alguém perguntar por que voltei, diga que é porque nos amamos e as nossas brigas acabam sempre, sempre em cima da cama. A nossa união só Deus pode agora resumir. O que eu fiz pra você, perdoa, não vou mais repetir. Eu vou gritar pro mundo todo escutar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu te amo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, I love you. DJ Ney, Davidson Reis. Te prometo, te reconheço.

você deixou. Você foi o amor que sonhei, sem você não sou nada. Acreditei no que você me falou, que também me amava. Hoje sinto que me enganei, acreditei nas palavras que baixinho você me falou. Quando a gente se amava, só então foi que você deixou o pobre coração e te amou. Tornado, que eu te amo. Eu quero te encontrar e cada vez mais te amar.

grande amor. Você, por mais um show da família Tornado, a super nave de Tomé Sul.